Rodando o homem das suas falhas, estão chegando agora até o leito do batalha. Um rio firmeza que nos dá abastecimento. Se for como era antes, o processo é muito lento. O rio poro passar no centro da cidade, sujar o cara todo e não tiveram piedade. Maldade, se for limpar a crueldade, garanto 4/3 não seria nunca tarde. E tudo aqui cercado pela natureza, deu um rolê na minha quebrada e vai ver muita beleza. O olho grande pro dinheiro não tem como recorrer, até quando a natureza vai filtrar o Tietê. Sete sujos lá de Santa, vem aqui pro interior. Os peixes estão sabendo que agora é terror. Que também os empresários são os grandes culpados. Não se ouve suas usinas, deixa o rio todo zoado. Eu quero que, como eu, você também veja o futuro. Geração que vai sofrendo, o homem faz papel de burro. Água potável vai chegar na sua escassez. Quero ver retificar a zica que você mesmo fez. Predador que sempre preta com o ambiente, mata todo o rio como um grande inconsciente. Já não sei mais o que falar para acabar, mas uma parte de gente boa numa dessa vai pagar. Então o que digo é se conscientizar e não deixar que uma riqueza dessa venha se esgotar. Zoando, acabando com um líquido precioso, parece que nem tem noção que esse ato é perigoso. Vai ter uma máfia em volta da água mineral. Vem demais e o seu bolso passa mal. Só quero te deixar bem claro que existe uma rede de pessoas de interesse que quer te matar de sede. Eu odeio que o massacre não pare, só que vai ficar como o deserto do Saara. Quero ver quem tem a moral de reverter, continuar desse jeito que nós vamos beber. Eu odeio que o massacre não pare, só que vai ficar como o deserto do Saara. Eu quero ver quem tem a moral de reverter, continuar desse jeito que nós vamos beber. De quebra, de fato que dentro fechado, não me bebe, não dizia o que me deixa incomodado. É dinheiro que é bom, prepara. Pega não saber poder, decidir o que fazer com a nossa fonte de viver. Água nem de menos, tem demais pra que eu quero. Se conferna, gira em torno, seu valor é quanto o sol. Como o sonho que eu tive, a minha sede foi o crime. Jurar pra ser julgado, considerado é um descaso. Deus que me perdoa, mas não me entendo. A seca do Nordeste, no Sudeste, a enchente causa medo. Provoca desespero, seu namorinho eu vejo. Passando aquele sufoco, de balde, pano e rolo. Eu odeio que o massacre não pare, só que vai ficar como o deserto do Saara. Quero ver quem tem a moral de reverter, continuar desse jeito que nós vamos beber. Eu odeio que o massacre não pare, só que vai ficar como o deserto do Saara. Eu quero ver quem tem a moral de reverter, continuar desse jeito que nós vamos beber. Lavando a sua calçada ou jogando ela fora, de uma forma ou de outra, como ela vai embora. Eu sei que pra repor, eu tô ligado que demora. H2O se for, racionamento aonde mora. Válvula hidra, disparada numa boa. Vamos se ligar, não gastar toda ela à toa. Seu banho demorado, eu sei que vai custar bem caro. Consciência em desperdício, eu sei que é um bagulho raro. Então vamos se ligar, não dispensar essa riqueza desagradável. Falta d'água já não é uma surpresa. Diz que água é bagulho bem rentável, vai ter um preço pouco amigável. Eu odeio que o massacre não pare, só que vai ficar como o deserto do Saara. Quero ver quem tem a moral de reverter, continuar desse jeito que nós vamos beber. Eu odeio que o massacre não pare, só que vai ficar como o deserto do Saara. Quero ver quem tem a moral de reverter, continuar desse jeito que nós vamos beber.